mandamentos. Diz a Bíblia que lhe exaltará na terra aquele que for obediente, e as bênçãos virão sobre ti, as bonanças te alcançarão. Na cidade, ou seja, no campo, será bendito o teu coração. O fruto do ventre da terra, o rebanho dos teus animais, bendito serás ao chegares, ao sair Deus te leva em paz. E aqueles que são contra ti, você verá o castigo dos céus. E assim será sempre guardado todo aquele que serve a Deus. Abençoado em tudo que por suas mãos, povo santo será chamado, e todos os povos da terra o verão. O Senhor fará prosperar os frutos dos teus animais. O Senhor assim prometeu e fará a quantos tiverem a paz. A chuva cairá sobre a terra, na lavoura do crente fiel. Com tudo isto ainda prometeu, abrir um tesouro na glória do céu. Em Deus terá sempre progresso, as bênçãos irão aumentar. E assim será exaltado todo aquele que se humilhar.